Salvador, Mike X-Ray Fox, encerrando o reboque no Pátio 3, grato, boa noite. Gente, boa noite, Mike X-Ray Fox Trot. Alô, Demarcel, muito bom dia, boa noite, meu pai. Inácio da 12, estimado de pouso 0505, chamada liberada, obrigado.